O nosso tema hoje, pureza de coração. Lá no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 8, ele tem o título Bem-aventurados aqueles que têm puro coração. E tem um trecho do Evangelho de São Mateus, no capítulo 15 do Evangelho de São Mateus, um trecho até meio grandinho, normalmente são trechos pequenos, em que eu vou ler só um pedaço de uma fala de Jesus. Depois, quem tiver interesse, pode buscar o texto completo para entender melhor até o contexto que ele disse isso. Ele falou assim: escutai e compreendei bem isso. Não é o que entra pela boca do homem que enlameia, mas o que sai da boca do homem. O que sai da boca parte do coração, e é o que torna o homem impuro, porque é do coração que partem os maus pensamentos, os homicídios, os adultérios, as fornicações, os furtos, os falsos testemunhos, as blasfêmias, as maledicências. Estão aí as coisas que tornam o homem impuro. E depois ele continua. Eu disse que tem um contexto dessa frase para ser entendido melhor o que ele está querendo dizer. Mas é bem claro quando ele fala que não é o que nós verbalizamos, ou melhor, não é o que nós colocamos para dentro, né, que é o errado, mas sim aquilo que nós verbalizamos, porque vem do nosso íntimo, do nosso coração, que é onde nascem os nossos pensamentos e todos os nossos problemas que nós cometemos. E quando ele fala de pureza, ele se refere à intenção dos nossos atos. Nós podemos fazer alguma coisa bonita, mas se a intenção não for verdadeira, se ela não for de acordo com aquilo que eu estou fazendo, ela é oca, ela não tem nada que a sustente. Então, as nossas intenções, quais são os motivos que ocasionam as nossas intenções? O que geram elas? Será que estamos mais próximos do que ele está dizendo? Ou ainda temos muito interesse por trás de cada gesto que nós fazemos? Ele chega nesse capítulo a comparar essa pureza com as crianças, quando ele diz aquela frase que todo mundo conhece: vinde as minhas criancinhas. Também, num contexto específico, ele usa aquela oportunidade para passar um ensinamento. E olha o que ele quer dizer com esse crianças. A pureza de coração é inseparável da simplicidade e da humildade. Duas palavras interessantes, simplicidade e humildade. Diz que é inseparável. Exclui todo o pensamento de egoísmo e de orgulho. Por isso Jesus toma a infância por emblema dessa pureza, como a tomou para o da humildade. Depois explica mais adiante que não são as crianças, mas aqueles que se mostram como as crianças, que mostram a sua pureza como as crianças assim mostram. Pela inocência da infância, pela simplicidade que elas demonstram, pela pureza dos seus atos, ali está centralizado essa questão da pureza. Mas, para nós, que já temos algumas atitudes bastante enraizadas, atitudes eu nem diria, eu diria conceitos, porque o que nós fazemos é fruto daquilo que nós pensamos. Mas então conceitos bastante enraizados dentro de nós e que nós sabemos o quanto é difícil eliminá-los, porque está fundo, não vem fácil fora. Como que nós podemos chegar a esse estado de pureza? Porque é possível, leva tempo, mas é possível. Existem algumas atitudes que nós podemos aumentar no nosso dia a dia, não é que não fazemos, mas temos que fazer mais, para consolidar dentro de nós essa virtude, que é sermos cada vez mais humildes, autênticos, puros na essência. nós nos relacionamos todos os dias com várias pessoas. E dentro da nossa casa é o nosso grande laboratório. Porque até pela intimidade nós nos mostramos mais, nós somos mais verdadeiros. E nessa verdade nós demonstramos quem realmente nós somos. Às vezes com os outros nós somos um pouco mais polidos ou até civilizados, mas lá dentro a gente é mais verdadeiro. Então a gente pode começar a rever alguns procedimentos que a gente comete dentro dessa casa, com as pessoas que a gente diz que gosta e que talvez seja aquelas que conheçam de nós a nossa pior versão. Então começar a fazer uma autoanálise, uma crítica, porque através desse raciocínio de se analisar, nós nos tornamos, não é uma coisa automática, né? Mas é uma possibilidade da gente se tornar um pouco mais humilde, porque a gente revê algumas coisas que se faz e percebe os erros, não devia ter feito, não devia ter falado, não devia ter pensado. Então, dá uma diminuída naquele orgulho que quer nos mostrar que estamos sempre certos. Mas não é só isso. Esse é um primeiro ponto. Uma disciplina mental, que é um controle dos pensamentos, é necessário cada vez mais. Nós não temos ideia da quantidade de pensamentos que passa dentro de um dia pela nossa mente. E quais são as origens desses pensamentos, ou que tipo de pensamentos, se a gente pudesse separar eles em escalas, que tipo de pensamento predomina dentro da minha mente? Esse controle, que também não é fácil porque não fazemos, mas quanto mais exercitamos, mais aprendemos, mais conseguimos ter um domínio, ele é necessário, porque através disso nós conseguimos controlar o tipo de sentimento que nós manifestamos e as nossas atitudes, que é tudo uma escala. Tenta mudar uma atitude sem mudar a ideia que dá origem a ele. É mais difícil, bem mais difícil. Ressignificar um conceito, ressignificar uma forma de viver, procedimentos, atitudes, dá trabalho, mas é extremamente necessário. Jesus, lá num determinado momento, disse para nós assim, como um dos conselhos que ele nos deu: orai e vigiai. Orai, faz a tua conexão, te aproxima, chama para o teu lado os bons espíritos para te auxiliarem. E vigiai. O vigiai não é que a gente tenha que ficar cuidando, vigiando os outros. É vigiar a nós mesmos. Por quê? Essa autoanálise que eu falei, ela vem muito nesse sentido. Tem um texto de Emmanuel, em que ele diz assim, ó, cuidado com o que ouves, para não cometer injustiça. Cuidado com o que fala, para não cometer calúnia. Cuidado com o que vê, para não cometer falso julgamento. Isso é vigiar. Cuidar com aquilo que eu estou atraindo, aquilo que eu estou buscando, porque isso acaba fazendo o quê? Ganhando força dentro de mim e eu acabo manifestando. Então, os nossos hábitos, que são repetições, quais são eles? Com o que eu estou me alimentando? O que eu estou ouvindo? O que eu estou vendo? Frequentemente, eu busco algumas situações com frequência. Quais são elas? Eu conheço-te a ti mesmo, né, que nós temos que passar a executar. Então, essa questão de pureza de coração, ela não acontece por um toque de mágica, por um desencarne, que muitas vezes nós achamos que saindo desse meio em que nós estamos, eu vou poder mostrar quem realmente eu sou. Não, eu já estou mostrando quem realmente eu sou aqui. Eu não vou me transformar em ninguém melhor. Eu vou continuar sendo o mesmo. Então, a gente não pode ficar esperando que alguma coisa de fora aconteça. As coisas de fora já estão acontecendo e elas estão nos dando a oportunidade de escolher para que lado. O que eu quero fazer com isso que eu tenho na minha mão? Esse exemplo que eu disse, do que eu estou buscando ver ou do que eu estou buscando ouvir. São tendências, são vontades, são desejos que nós colocamos em prática através de coisas muito simples. Só que essas coisas muito simples, elas vão nos escravizando a determinados hábitos negativos. E que o principal deles seria não deixar com que eu perceba o quanto eu preciso mudar. E a gente lembra então das crianças de novo. Todos nós já fomos crianças, todos nós já manifestamos essa pureza que ele fala, e o que fez com que a gente tenha perdido isso? Ou deixado para trás, deixado guardado? O que fez com que tenhamos trocado essa opção? Na verdade, a partir de uma certa idade, nós começamos a assumir quem realmente nós somos, como espíritos, a manifestar a nossa trajetória anterior. Então é por isso que também não existe uma mágica aí. Só existe uma... assumir realmente quem nós somos e manifestar. E através de todos os mecanismos da vida, nós podemos ir corrigindo ou deixando vazar essas tendências que muitas vezes não são boas. Capítulo 8, para quem tiver interesse, então, está lá bem explicado todo esse texto para poder ler, tá ok?